Salvador Gol 9991, com a informação alta, autorização Guarulhos. Siga via Índia no ponto de temperatura 1895, ajuste no 020. Salvador, Gol 936, boa noite, atualização Guarulhos. Final chegando a 536, proscópia. Proscópia. 360 para Guarulhos, autorizado. Decola da pistão na 0, primeira curva direita. Saída da El, ler a transição Mótiva. Interceptando em ponto do 1-0. E sai conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5523. 360 autorizado, aerovia perfil 10, decola da 10 com curva direita, perfil da El, Leda, Leda Motiva, 208 controle, 5523, o transponder gol 7936 na remota 07. 9536, cotejamento correto, para pushback, exatamente. Permanece, obrigado. Salve Salvador, gol 9991, formação alfa, autorização Guarulhos. Chegou 9991, pronto, cópia. Afirmativo, céu. Autorizado, nível 400 para Guarulhos, ancora da pistão no 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição Mótiva, interceptor uniforme Zulu 1-0 e sai conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5533. Tá pronto, sinal 2, 3, 4. 6224 autorizado, alinhagem decolar, pistão 0, ventura no 40 graus, 8 anos. Entra linha decola, alinhagem registrada. 01, gol 9991. 9991, cotejamento correto, em para pushback, somente. Chama quando pronto, 9991. Voo 9993, passa nível de voo 130, chama centro Recife, na frequência 125, decimal 1, boa viagem. 25, obrigado. Que é 224, chama o controle 20018, decolagem 241. Boa noite, graças ao voo. Lê. Interceptor pé 9857, sai conforme rota. Controle 120018, transponda 5542. Chama 093, intercepta o pé 9857, Irume, após lida. Após lida, Irume, o pé 9857. Correto, 9093, chama para feedback, excelente. Dado. 224, autorizado direto ao Romeu 363. Boa, Alfa Romeo 363, não, ainda na minha escuta para o 190. Boa, direto Duna, desce para 3 mil pés com 1020. Como final 170, passando a 6224. 991 no portão 01, puxa o funcionamento. 3-9991, feedback é só na Chimotex. Sim, cuidado com o ataque no 9991. 010, visual, 0005. 005, sim, espaço Luna, completa LS, torre 18, 95, boa noite. torre, agora 1895, Oceanero 69005. Voo 868, aos 45 no solo, livre à direita, chama 219. 219, voo 868. Salvador, now I'm delivering in Oceanair 9005, Island Runway 10, all site. Voo 1868, está livrando a pista. Voo 1868, siga via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o portão 7, voo 6212 da Oceanair, direto Duna, DS4 mil pés, voltímetro 1020, 6212. Oceanair 9005, chamamos 47, livre direita, chamamos 219, chamamos. 219, boa, Oceanair 9005. Oceanair 9005, siga via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Oceanair 9005. Salvador, voo 9991 para o táxi, 185 a bordo, 3 horas 54 minutos, Galeão. 9991, siga via Índia, no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Sol Salvador, boa noite, eu vou 9995, autorização para o Galeão. 9995 para a Copa. Prossiga. Autorizado 360 para o Galeão, decola da pistão na zero, primeira curva direita. Saída da EL, Leda após Ledirume, intercepta o P9M857, segue conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponder 5543. Autorizado, direto e tapa. Camarada, obrigado. Canal 6224, serviço está terminado, mantendo em 170, chame agora Aracaju 203 para a descida. Chama Aracaju 203 para a descida, chame Aracaju 204. Salvador, boa noite, o gol 9991, ponte espera 5-0. 9991, autorizado, alinhagem de colar, ficha no 0, ventou no 30 graus, 10 mais. Gente, autorizado, alinhagem de colar, gol 9991. Autorizado, juiz. Óbvio. 6600, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento ILS. Autorizado final ILS. Canal 6212, desse mantém 3000. 9991, decola 54, controle 1208. 608, gol 9991, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, gol 9991, decola, passando 1500 pés na sua escuta. Gol 9991, contato, submantém nível 400. Eu vou 9991, solicitar princípio nível 340, se possível, para a proa de morte, Marcelo. Vou inicialmente direto Lida, o nível 340 solicita? Afirmativo, senhor. Enche, aguarde 340, vou inicialmente direto Lida. Direto Lida, 340, o 9991, aguarda pro mais à frente. O 9991, autorizado nível 340, inicialmente da, no perfil da subida. Ok, mano, 340, voando Leda, o 9991. É 90 na 3 e 3 0, espero que você não chame táxi. Chame táxi, 0, pulo 3. Gol 9995, faltou meia dúzia, principal em estacionamento. 9995, autorizado, time taxi. Autorizado, camarada. Canal 62, 1-2, desse mantém, 2000, autorizado, final, LS. 2000, autorizado, LS, 6212. Irmão. É, complete final do procedimento, chame torre 1895, canal 3600. Ah, 3126, desse mantém a 3000. Controle voo 9991, palma desvio mantendo proa 2.5. Por 20 milhas evitar a formação, mas se possível aporte, voa direto Mótima. Prisado de dias, gol 9991. Prisado 9991. Por 9991 na porra de dias. Ali voa direto pro BAVE. Pode desvios direto pro BAVE, 9991. Saldo gol 9535, posição 13, pronto, puxa o acionamento. Autorizado pouso, pistão no zero, dentro no 40 graus, 8 trans. Sempre pouso na delta 3600. Salvador, 9536, prospecta acionamento na remota 07. Autorizado, time taxi, gol 9536. Chama pro táxi 9536. Gol 9995, sigo a Bianca no ponto de temperatura 1895, ajuste na 0, 20 com rolo. Segue a Bianca, chamada 1895, obrigado, bom fim de semana. Contato Chile 9013. Com 101 aboado. 9013, siga bem ainda no ponto de espera, torre na noite, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Índia, contato Chile 9050, Chile 9103. Foro 6222. Flex final do procedimento, chame torre 1895, Oceané 6212. 295 a torre, 2212, obrigado, boa noite. Tá. 3126, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento LS. 2000, autorizado final do procedimento LS, X-ray. Tá 3126, graças. Gol 9991, chame Recife agora, frequência 251, alterna 33, desse 95. 251, a segunda, 639. 9, 1, 1, 3, 3, 9, 5. 3600, solo 02, livre direita, chamou 219, solo. 219, V3600. Salvador, o céu 3600, livrou na conta. Tanto 3600, se via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 3600. Mantenha a posição. Yeah. 535, contorno Pátio, siga via Índia, no ponto de espera, pistão na 0, chame torre 198, décima 95, Kenyon na 020, com voo. Pátio, Índia, no ponto de espera, da 1-0, 18-95, obrigado, excelente noite, boa, 935, bom final de semana. O 9995 se enche, número 2, mantém a mão de pé. Próximo a Juliette, então 3600. Doutor 3600, Juliette. Gente, mantém antes da Juliette, 3600, só mesmo. Mantém antes da Juliette, 3600. Através do meia dúzia de passagem ao Tran, você continuará sendo o número 3 para a decolagem. É, problema, mantém aqui através do meia dúzia. Então, 3600, ingresso via Juliette, portão 3. Juliette 03, 3600. 9535, após o Tran que ingressa, pode continuar o táxi até o ponto de espera. Positivo, após o Tran, protege o pai, que é parte do ponto de espera, boa, 935. Para o táxi, 953, pedagô, 126, bordo, alterna com fim, 4 horas e 15 minutos. 9536, sigo companhia que sai do pátio, quando no ponto de espera, torre 18, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Segue da companhia no pátio, com espera 18, 95, bom 9536. Na 202, solo 06, direito 219, solo. 219, obrigado. Puxa, né, 013, livre de decolagem, pistão no 0, vento 140 graus, 0 mais. Exatamente, acelerador. Alfa, Kilo, pátio 3, 622. Opção 3, 1, 2, 3. Completo final do procedimento, torre 1895, tram 3126. 1895, tram 3126, boa noite. Obrigado. Olá. Fala, Salvador, boa noite. Oxenero 9000. Durante 9006, pronto cópia? Afirmo. Autorizado nível 380 para Guarulhos, na cola da pista 10, saída da EL, LED a transição ótima. Testado para uniforme Zulu 10 e sai conforme alta. Controle 120.8, transponda 5541. Autorizado Guarulhos, 380, da cola da 10 da EL, LED ótima. Controle 10.9, 120.8. Roxane 9013, decola aos 07, controle 120.8. 08, 9013, boa. Gravador, boa noite, 9013. Xené 9013, contato, tudo mantém nível 360. No preço da saída da EL. Xené 9013. 360 no perfil da EL. Tem uma chance de voar da EL? Cruzado direto da EL. Da EL, obrigado. Está livre aí, estando uma certeza, Xené 9013. Também entendi. Está livre da restrição de uma certeza? Está livre da restrição, Xené 9013. Sim, obrigado. Mundo 90. Desvio, você nem 9013. Desvio, 9013. São 15 mil depois consegue voar leda. Sim, autorizado. A 3126, siga via Alfa, Juliette, para posição remota 1-2, parte principal. Ok, Alfa, Juliette, remota 1-2, parte principal. Decolagem, voo 9995, vento 1, 30 graus, 109. Decolagem 999. Gol 9535, autorizado Leia, mantém 1-0. Eu mantenho 1-0, 9535. O 9995 decola 1-2, controle 1-2-0 no sinal 8. 1-2-0-8, mal frente, tomando 9995. Controle Salvador, boa noite, jogou 9995, 1300, Israel, na sua escolha. Gol 9995, contato, submarino nível 360, na feira da El, gol 9995. 360, na da El. Da Elda presente, o gol 1-1-9995? Está autorizado. Da El. Canal 9013, chame Recife, agora na frequência 251, alterno 313, chama 25. 251, alterno 3325, Recife, chame 9013. 9513, observe a corrida do 9535 à frente, ali mantém a ponte. Ok, após a aeronave, ali mantém, 9530. Gol 9535, decola 1 no meio, controle 120, decima 8. 08, obrigado, boa noite. Controle, uma boa, gol 9535, tá, El? 535, contato, tube, mantenha o nível 360. A tela da El, gol 9535. Fábio mantém 360 na fechada da Elgo, na CM35. Quando possível, solicita a lenda, sim, o 9535. Deixa agora. Obrigado. Gol 9995, foi direto, lenda. Lenda 9995. 9535, direto Leda. Direto Leda, obrigado, gol 9535. Vá. Claro. 9536, de decolagem, pista 1-0, vento 1-3-0, graus 8-9. Decolagem, 9536. 9536, decolar 118, controle 120, 18. 08, igual 9536, boa. Você, boa noite, igual 9536, cruzando 1800. Estou 936, contato, tudo mais, tem nível 360, no peito da Feira Del. Nael para o 360, gol 9536. 9995, chame Recife agora, frequência 251, alterno 33, decimal 95. 251, 33, 95, bom Salvador, gol no 868, tem informação para alvo, autorização Aracaju. Gol no 868 para Aracaju, prepara a saída por Aguardando no helicóptero. Aguardando cópia. Sequência, 1251, alterna 133, decimal 95. 251, 3395, obrigado, 9535, boa noite. Boa noite. café. Chega um 868. Pesado nível 230 para Aracaju. Minha cola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Pucajama, Pucajama direto. Controle 120 decimal 8. Transponda 5551. Autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 1-0 na Puca. Jama, após Jama direto. 120 decimal 8 é o controle. 5551 é o transponda, igual no 868. Correto, no 868, agora o feedback também. 68. Sou 9536, chame Recife agora, frequência 251, alterna 3395, gol 9536. 351-3395, gol Salvador, gol no 868 para o pushback, estacionamento, posição 7. Que já tem táxi com o Netcard. Estacionamento 868. This is Ocean Line 0056, request taxi 15 on the board, 20 minutes, 5 hours, 30 minutes, talking about Ocean 9006. Ocean 9006. Yes, sir. Okay, taxi, you need to hold the point, Derek Tower 1 Hold point 18.95, thank you, bye bye, sir. You're saying how many people on board are there? Okay, 158 on board, and during 05 hours, 72 minutes, and the alternate is San Bravo, Fremont. All right, thank you, Ruth White. Thank you, no problem, sir. Bye. Delta, Delta. Delta, Delta, lógico, confirma parte que se encontra e a pista que decola. Gente, Delta, Delta, Oscar, prepara sair da múmia agora em minuto, copo. Chegou, falou, gol no 868 para o táxi, seu lead 1662 e 20 de autonomia, alternativa Recife. A 8 com Antônio Pátio, táxi de Aine, no ponto de espera 2895, destino 020, com voo. Gente, Pátio, Inter 18995, 1020, ó, 21868. Roger, 9006, clear to line up and take off, wind is 140 degrees, 10 knots. Roger, clear to line up and take off, wind is 10 degrees.